pode mudar tua vida. É o Senhor Jesus. Quem te guia no caminho certo é a sua luz. Quem te faz nascer de novo é o Senhor Jesus. Quem te reza toda a morte foi o poder da cruz. Vem comigo que eu te mostro um lugar aonde a gente vem louvar e adorar ao único digno. Vem comigo, essa é a casa do Pai. Vem, sente sua presença demais, meu melhor amigo. Oh, oh. Tua palavra é sagrada, é perfeita pra nós. Tua palavra é justiça, é. Vida é o Senhor Jesus. Quem te guia no caminho certo é a sua luz. Quem te faz nascer de novo é o Senhor Jesus. Quem te reza toda a morte foi o poder da cruz. Vem comigo que eu te mostro um lugar aonde a gente vem louvar e adorar ao único digno. Vem comigo, essa é a casa do Pai. Vem, sente sua presença demais, meu melhor.